gritar, deixa a vulva me queimar. Se eu fosse falar, danava pra me xingar. O gato pedra na mão, tava feita confusão. Me chamava de cachorro, vagabundo, sanfoneiro. Acabou me abandonando e fugindo pro marinheiro. Ah, tudo velho, enganador. A melhor coisa do mundo é beber sem ter amor. A terceira costela, muito boa, muito bela, se tratava com jeitinho, acabei gostando dela. Mas a alegria de pobre dura pouco, se tirou aquela felicidade, muito pouco demorou. Quando bem que lindo eu tava, a alegria se acabou. Costela fugiu de casa, o vizinho carregou. Ah, mundo velho, enganador, a melhor coisa do mundo é viver sem ter amor. É por isso que eu não caso mais nem danada. Olha, com a Estela até que eu ia dando certo. A bicha era jeitosa, carinhosa, maneirosa, mas se o defeito da mulher. Ô mulher danada pra arrumar encrenca. Arrumar encrenca, toma, toma e me diz. Oi, mas se intrigava, rapaz, qualquer coisinha a mulher tava intrigada. E quando se intrigava, oi, era de fogo aceito, dois, três vezes, sem querer conversa, de jeito nenhum. Um dia eu cheguei em casa, a mulher intrigada. Eu digo, Estela, você tem que acabar com essa, mesmo que eu sou um casado, vivo só pra casa, isso não pode ser. Amanhã, aí tinha conversa. Chegava em casa, a mulher tá intrigada. Outro dia cheguei em casa, sabe o que é que ela fez? Botou uma tábua no meio da cama e dividiu em duas. Eu digo, mas que serviço da mulher tem, se ela tira essa tábua daí? Acordava de madrugada, a tábua tava lá. Parece até que a tábua crescia. Chegava de noite pro serviço, eu digo, hoje, hoje ela tirou a tábua. A tábua tava lá. E a mulher tá intrigada de fogo assim. Mas teve um dia que eu tava meio gripado. E de madrugada eu dei um espirro. Assim! Ela esqueceu que nós tava intrigada e disse: Deus te ajude. Eu disse: é tão direta. Ai! Ai, meu Paraguai. Pereira Supermercado e Panificadora. Tem preço baixo de verdade. Pereira Supermercado. Tem a maior variedade. Pereira Supermercado. Tem as melhores promoções. Pereira Supermercado. Lá é barato, todo dia. Tem de tudo no Pereira Supermercado. Lá é barato, todo dia. Encha o seu carrinho no Pereira Supermercado e Panificadora e pague em 3 vezes no seu cartão ou com um descontaço à vista. Na Engenheiro Carlos Pires de Sá, 477. Lá é barato, todo dia. Combine estilo, moda e bom gosto e tenha sempre o melhor resultado no seu visual, porque a JI Calçados e Confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. JI! Venha ver nossos últimos lançamentos e leve o que você deseja em 10 vezes no cartão e 4 vezes com descontos especiais. Visite a JI Calçados e Confecções. Você vai ver como é fácil usar a moda mais marcante da estação com facilidades incríveis. Loja JI, em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. Qualidade, atendimento e verdade. 18 horas. A Difusora apresenta A Hora do Ângelus. Mensagem de Ave Maria. Ave Maria. O dia termina. O sol já se pôs. O véu da escuridão espalhou-se sobre a terra. E quem sabe, o cansaço, a tristeza, a decepção tomou conta de muitos corações. É hora de voltar para casa, de recolher-se ao aconchego do lar. É hora de tomar a última refeição do dia. É hora de preparar o repouso da noite. Para muitos, porém, o trabalho continua. E eles devem prolongar a jornada do dia com o excesso da noite. Para vários, será a noite toda uma noite de trabalho. Enquanto uns repousam, eles e elas vigiam, vigiam nossas casas, percorrem as estradas, dirigindo caminhões, dirigindo ônibus cheios de passageiros, ou cuidam dos enfermos em hospitais. Nesse momento, invoca Maria, a mãe dos caminhantes, a mãe dos que trabalham, a mãe dos que se dedicam ao bem dos outros. Ave Maria. Mais um dia vivido, mais uma jornada de trabalho vencida, mais um dever cumprido. Agradece a Deus o dia que Ele te concedeu. Agradece a Deus que te livrou de tantos perigos. Agradece as graças que Ele espalhou em teu caminho, as vitórias alcançadas. Agradece a Deus e invoca Maria. Ela é poderosa porque foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E Jesus, seu Filho, não lhe recusa nenhum pedido em favor dos outros filhos que somos nós, irmãos de Jesus. Invoca Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Se nem tudo foi legal em teu dia, se não estás de todo contente, se tiveste aborrecimentos, ou se causaste aborrecimentos a outros, arrepende-te, mas não desanimes, não te deprimas. Invoca Maria, rogai por nós, pecadores. Se terminas o dia cheio de preocupações, se falta o dinheiro para as necessidades básicas, a comida, a roupa, a casa, a saúde, a escola para o filho, o lazer. Se a saúde está abalada, se o relacionamento em casa não é dos melhores, e se no trabalho encontras dificuldades com os teus chefes ou com os teus companheiros, olha a estrela que aparece no firmamento e invoca Maria. E se o cansaço te deprime, se a enfermidade te atinge, ou bate à porta de tua casa e golpeia um ente querido, não desesperes. Olha a estrela, invoca Maria, que é a saúde dos enfermos. E se tudo vai bem, se estás contente, estás feliz com o dia que termina, alegre, pelo êxito alcançado, oferece esse dia ao teu Deus pelas mãos de Maria, que ela leve ao seu filho e o filho leve ao pai a oferta que, como prece, sobe agora do teu coração agradecido. Louva, canta, agradece, como Maria cantou as maravilhas que Deus realizou nela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A Difusora apresentou A Hora do Ângelus. Vem aí mais um programa sucesso. Em Cajazeiras, 18 horas e 7 minutos. A Central Difusora de Produções liga suas antenas para lhe apresentar um programa com a marca da polêmica. No ar, a partir desse instante, Parabólica Política. E 8 minutos, vamos aos destaques de hoje. Neste momento, Câmara Municipal de Cajazeiras está reunida em sessão especial para homenagear os 130 anos da morte. Aliás, os 130 anos do poeta Cristiano Cartacho. Ministro diz que notícia de redução do salário mínimo é falsa. Ex-prefeito e ex-deputado estadual Antônio Vituriano de Abreu fará lançamento do seu livro Um Tranca no Brasil, logo mais às 20 horas, no hall da Biblioteca Municipal Castro Pinto. Música.